Eu, Edith Celina de Oliveira, vou dizer, em nome de Deus, umas palavras para acompanhar todos por toda a vida. Entre a paz, entre a Deus e entre a divindade, entre as três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Para todos da RBF. A devoção aos mais velhos, ao sair de casa, bênção e proteção, as duas coroas me faz falta. Edith e Lili superou as estatísticas, antes e depois dos 30, periferia, tiro noite, jovem vacilas com a vida. Lembranças tristes de um ano cheio de armadilha. Entra pelos periféricos, labirinto, livrar da dor do choro, porteiro no infinito. Entra e faz superar toda essa necessidade que vai criando em nós todo instinto de maldade. No olhar e na passagem vejo diversas pilantragens. Entra nos covardes da própria sociedade, com atitudes animais, quer passar o irmão pra trás. Destrói a vida alheia, faz arte de Satanás. Inventam pra caralho, obcecando sua vida. Fica de falsidade, observando de esquina, dando ideia perdida, faz conspiração. Tem uma pá de bunda mole que quer ser miserável. São vários vacilões, vários valentões, que bebem, fumam e cheiram, tudo na intenção de forrar rixas antigas, se metendo em brigas ou em outras confusões. Amanhece na madruga de domingo ou segunda com a boca cheia de formiga. Água quente no ouvido, a mulher se liga. Pode crer, aqui que você faz, aqui que você paga. Vamos procurar a paz, irmãos. Respeito, justiça e paz. Será a ganância, a ignorância, a inveja, a vingança, a desconfiança, todas as coisas ruins que nos traz mais lembranças. Mesmo dando ideia, os caras não levam fé. O diabo mete o fogo, depois puxa seu pé. Não quero ser destino, mas falo pra uns e outros. Tem muito safado que não conhece nosso esforço, não sabe o que é cultura, não encara a vida dura. Entrou numa rotina, bem filha da puta, aos atrasalados nos deixa sossegado. Dominado pelo diabo, não quer ver ninguém em paz. Entre as três pessoas que se resumem a uma vida boa, nos traz a esperança de viver ainda mais. Caiu lá embaixo, mal notícia, chega rápido. Logo de manhã, quem deve ser o finado? Ouvi foi de PT, me chamaram para ver. Dentro da própria rua, eu não devo conhecer. Quando eu vi, eu fiquei aflito, o cara batia baba comigo. Morreu, era novo nessa vida de bandido. Não adiantaria nada, nem se mudar das quebradas. Quem entra nessa linha, a mãe pode enxugar as lágrimas. Humildade na favela, ouça as pessoas mais velhas. Gostam de ver novela, mas só fala coisa séria. Eu era alucinado, reconheci meu passado. Conversei com minha mãe e fiquei revoltado. Pensando no futuro, tentando entender o mundo, vivendo as coisas ruins, além do absurdo. Ela me ensinou o que é desigualdade, sendo uma faxineira, ouvindo liberdade, sofrendo sem falar, sem poder desabafar. Às vezes almoçava, dormia sem jantar, porque ela é escura na família de branquelos, que nem um carrapato pisado no chinelo. Procura de melhoria, andando sem destino, encontrou na favela seu eterno abrigo. Sem muita mordomia, se casou, teve dois filhos, agora tá lutando pra que eles fiquem vivos, porque ela conhece. conhece o valor da covardia. Destrói seres humanos e mata um todo dia. Dona Hilda, fique fria, deixe de besteira. Eu ouço os conselhos que a senhora recomenda. Não fique no bar, na esquina de Boresta. Venham todos juntos quando saem dessa festa. Ela fica preocupada com os polícia e com os canalhas. E esses resultados nunca nos agradam. Hoje em dia as piores, as brigas são no dedo. E quem separa é o funeral e a mãe que paga o preço. Desde o berço herdamos a cura de pedir a benção. Um chegado de infância ainda marca a presença. São três Ave Maria, pro pão nosso de cada dia. Rezando bem o terço, pedindo sabedoria. O creio vai na cruz, na bênção de Jesus. O justo ele conduz através da sua luz. No rap a escrita, a Bíblia a palavra viva. Sempre dando ideia para os manos sem preguiça, com a paciência de escutar, de dar um tempo pra pensar e ver sua conduta, analisar a vida curta. E sempre a pergunta, o porquê de tudo isso? Nada é por acaso, nós sabemos muito disso. Só procura paz dentro de um cemitério. Construa ele em cada passo. Pessoas.